Noite ou curtição, décima edição, a tradição continua. Desculpa, amor, por te trair, você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Amor, o que eu fiz pra merecer, não consigo entender. Por que fez isso comigo? Não sou o que você imaginou, eu não sigo pra você, está livre pra viver. Sim, vou te contar, nem ver. O maior e melhor evento da região está de volta. Noite Orcutição, agora em sua décima edição. Será dia 18 de abril, sábado, no Miranda Espaço Show, em Praia Norte, Tocantins. Show em Praia Norte, Tocantins. mais Noite Orcutição. Banda Melo de Brasil, é um prazer cantar com vocês. O prazer é nosso, Bruno e Trio. Com você, aprendi a dar valor a quem me ama, a cuidar de ti como se fosse uma planta, vou regar para poder nascer a flor. E melhor evento da região está de volta. Noite Orcutição, 10ª edição. Será dia 18 de abril, sábado, no Miranda Espaço Show, em Praia Norte, Tocantins. F-250 estremece, truck. Você jurou dizer a verdade. Me diga então por que menti. Mas tudo bem, eu te perdoo. Não brinque comigo assim. Eu entendo. Você deve estar amando outra. Melhor então eu te esquecer. Hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou. Está tudo pronto. Dia 18 de abril, sábado, no Miranda Espaço Show em Praia Norte, Tocantins. E aí, você está preparado? Então vamos botar pra arrebentar. Se não se encontrar, oh baby, se não vou chamar.

maior e melhor balada da região. Bruno e Trio. Saca só, malandro. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste, esquentei. Agora é sua vez. Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar para tocar. Mega Príncipe Negro. Noite Orcutição, agora em sua 10ª edição. Será dia 18 de abril, sábado, no Miranda Espaço Show, em Praia Norte, Tocantins. Prepare-se, porque elas vêm aí. AF250 Negona Tremião versus AF250 Estremece Truck. Noite Orcutição, 10ª edição.

Noite Orcutição, 10ª edição. A tradição continua. Prepare-se porque elas vêm aí. F250 Negona Tremião versus F250 Estremece Truck. Será dia 18 de abril, sábado, no Miranda Espaço Show, em Praia Norte, Tocantins. Noite Orcutição, agora em sua 10ª edição. Você vai ficar de fora dessa? Eu não, a minha mãe deixa. Meu amor, diga onde está. Sem você não sei viver. Saio a te procurar. Thank you. um tremor de sucesso. Noite Orcutição, agora em sua 10ª edição. Prepare-se, porque elas vêm aí. AF 250, Negona Tremião versus AF 250, Estremece Truck. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui.

os canibais. Eles vão devorar você. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Quero você, sei que vou te conquistar. Curtição, 10ª edição, é dia 18 de abril, no Miranda Espaço Show, em Praia Norte, Tocantins, realização Real Cyber. Estávamos com saudades. A festa mais esperada do ano finalmente está de volta. Noite Orcutição, agora em sua 10ª edição. Quando da AR15, disparando sucesso. Curtição, agora em sua 10.